eu tô passando suba 055. Sam 35 no 7, decolado aos 13, controle em 119 decimal 8, bom voo. 1198 3597, obrigado, bom dia. Controle Salvador, o Sam 35 no 7, decolado perfil Gole. 35 no 7, contato radar na decolagem, suba nível 380 na saída da Gole, transição ofício. Gole ofício, tá 35 ou no 7. Possibilidade de voar e volta, 35 no 7. Autorizado. Prodeval 3517, obrigado. Controle o Lima de Luzulu da presente, solicita mudar as regras das visuais, está passando 2500, solicita o nível 105 para barreiras, estimando barreiras 1130, Lima de Luzulu. Voo instrumento cancelado ao 0914. Suba nível 105, Lima Kilo Zulu, mantendo condições visuais. Positivo, na prova de barreiras 105 agora, Lima Kilo Zulu. Salve Salvador, bom dia, Rio 5973, presente da Hotel, Recife 310. Rio 5973, pronto, papo? Siga. Recife nível 310 aprovado pelo ISC 58, decola no zero, curva a... esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5020. Utilizado Recife 310, decola no 0, esquerda Puca, Caju, Amperuíde 58, 198, controle 5020, Rio 5973. Correto, chame pronto acionamento, Rio 5973. Romeu para cópia, 1 no 1, decimal 9. Romeu, Juliette Romeu, prossiga. Quatro, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545-2685. Gente, mantém o 0132 aprovado conforme solicitado, decola do pátio, comprou a Nordeste, o Mike Juliette Romeu, informe o POB. Corre, 18.6 pronto para iniciar ataque de decolagem, Mike Juliette Romeu. Livre inicial táxi, por gentileza repita os dados de partida. 320 Guarulhos, 149, ciente, ponto para a torre 18.6, bom voo, ajuste permanece meio e corrigindo. Ajuste agora no 0 no 4.014. Porte pronto para decolagem, ajuste no 0, 1 no 4, Mike Juliette Romeu. Lima, Lima Fox, confirme estacionamento e pista para decolagem. Gente, pronto, 4. Recife, nível 270, aprovado, Peruísque 58, aerovia. Decolagem da 1-7, curva esquerda, subida Puca. Transição, hoje em Puca, transição Caju, Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5025, Lima, Lima Fox. Bom dia, senhor. Regimento correto, confirme para o B. Chame torre 18.6, quando pronto para iniciar ataque e decolagem, Lima, Lima, Fox. Paulo Salvador, 35345, cópia. 35345-280 para Ilhéus, aprovado, decolagem da pista 1-0, curva à direita, subida da El até Leda, pós Leda direto Ilhéus, controle 119.8, aciona 5032. Autoridade ideal 220, curva direita da ESA, 19.8 controle, da chama 3153, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-0 graus, 09 nós. Alfa Vitor Juliette, um voo local, qual setor do voo? Vitor Juliette, aprovado. Voo local, TGL Veracruz, decolagem da pista no 7, curva direita, mil pés no corredor visual a Shell, controle 199.8, aciona 0151. Porém, aguarda a transferência de comunicações, ok? Mike Juliette, Vitor Juliette, cotejamento correto, 2 a bordo, chame a torre 18.6 para iniciar o táxi, vamos. 5973, autorizado, chame o táxi. Tá, cópia. Teresina, nível 280, decolagem da pista 1-0, curva à esquerda, subida Momo até Alba, após Alba, direto Petrolina. Controle 119.8, Oceana 5011. Zero, 5011, transponda e confirmo, chame para o operacionamento, Alfa, grande abraço. Libre acionamento, chame táxi Alfa Victor Juliet. Mike Juliette Romeu, decolar 224, transfere agora o controle em 119.8, bom voo. 198, boa, torre graça. TAM 3153, decolar 224, controle em 119.8, bom voo. 198, bom dia. TAM 3, confirmo para controlar. Corredor visual forte, 1.000 pés, decola da pista 17. Curva esquerda, controle 119.8, aciona o transponder 0170. Está continuando para posto. Positivo, vai fazer sobrevoo em Arembep após retorno, está na sua escuta. Salvador, bom dia, está 3153 decolado. TAM 3153, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da EL após Leda Direto Bidef. Da EL, Leda Bidef, TAM 3380. Caixa guardada presente, guarda o TAM 3153. Autorizado, Direto Leda. Leda, obrigado, TAM 3153. Campinas, Atlântico. No 605, táxi autorizado, ponto espera torre 18.6, ajuste no 0.4. Táxi autorizado, ponto espera torre 18.6, ajuste no 0.4, no 605. Estacionamento, pátio 4, chame táxi, o Índia November Alpha. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, o vento 1-20 graus, 07 nós. Se receber no TQS, informa o helicóptero mantendo 500 pés, setor nordeste, não vai interferir com a sua decolagem, ok? Pista 5, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vamos 0. Controle, ajuste 1014, desça para 2000 via mar e pista 10. Juliette, livre táxi, reporte para ingresso, pistão no site. Delta, prossiga. Aqui, 1.010, decola pista no 7, curva direita para ingresso corredor Shell, controle 119.8, aciona o 0107, Mike Ebrel. Controle Salvador, bom dia, gol 605. 605 é o controle, está em contato o radar. 705 no transponder confirmado. Zero. Qual foi o transponder que o senhor conseguiu? Autorizado táxi, atento ao Charlie 150, Alfa Vitor Juliette também no ponto de espera da 17. Modifiquemos então para 0121, Mike Eco Delta, chama a torre 186 para iniciar táxi, decolagem com voo. Autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus 079. 10, 0, 0, 0, de saída? Yankee Serra Serra, aprovado, Madre de Deus. Decola do pátio 4 com proa noroeste, interceptando a radial 337 de Salvador. 500 pés. O controle 119.8. Aciona o código transponder 0150. Yankee Serra Serra. Ok, hora certa 0931. A princípio o senhor pode subir para 1000 pés. Qualquer tráfego que eu tenha, o senhor vai descer para 500 pés, ok? Será informado. Positivo, está na sua escuta, senhor. Grato. Só 3, 1, chame Recife, 125, ano. Só 3, 1, controle Salvador em blind, chame Recife, 125, ano. Yankee Sierra Serra, bom dia, no pátio 4, livre, acionamento, chame táxi. Oceano 6200, ajuste agora 1014, via chegada à mar e desça para 2000. 179, pronto cópia? Pronto cópia. São 3179, Guarulhos, nível 340 aprovado, Peruísque 50, decola no zero, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, voa Eudes, controle 119.8. Aciona 5033. Chame táxi. 5973, decolado na Pucaju. E o 5973 ao controle, está em contato, radar. Ciente, quando possível, pro de Recife, senhor. Ciente. 3174. Não será possível o voo solicitado, pois existe tráfego. Ok, obrigado, senhor. Yankee Sierra Serra, confirmando o decolagem da presente, com proa noroeste. Atentando aos tráfegos no ponto de espera da 17, está em livre decolagem a partir do pátio. O vento 120 graus, 08 nós, do Yankee Sierra Serra, com proa noroeste. O Yankee Sierra Serra decolado aos 35, controle transfere em 119 decimal 8, bom voo. 35, 19, 8, graças ao retorno. Do 4208 está autorizada a aproximação ILS. Autorizada o ILS, do 4208 reportada estabilidade. Gol 1605, chame Recife 125 ou não? Vai chamar 251-605, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, comandante Yankee Sierra Serra. Yankee Sierra Serra, controle. Chegou em Salvador, está com o ideal 337 para Madrid de Deus, contendo 510. É ciente, estimado propósito. E mais 15 da hora. Ciente. O Índia November Alpha está pronto? Só no Salvador é o Fênix 14. Confirme? É o Fênix 14. Fênix 14, prossiga. Passado o Vopão Delta, está no pátio militar, com 8 a bordo e da Índia. Parou, está lá dentro. 4208, vai, então, cruza. Fica na curva esquerda, né? Ciente. Eco Delta, reporte para ingresso, pistão no 7, livre táxi. Juliette Rodrigo Romeu, eu não recebo o modo Charlie. Positivo, senhor. Positivo, passo a receber, Mike Juliette Romeu. Gato. Alfa Vitor Juliette, controle, prossiga em condições visuais, sempre na escuta, você vai até onde, Vera Cruz? Alfa Vitor chame no através de Fora da Barra. Lima Lima Fox, ciente, mantém ponto de espera, dono 7, aguardando. Opal 991 no Fortaleza, aguarde cópia da autorização. Prepare a Momo. Receptor localizador 4208. 4208, ciente. Está agora 6 milhas para o externo. Completando a aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 186. Obrigado, até daqui a pouco. 4208. Até. Torre Salvador, muito bom dia. Azul 4208, passando dura. Azul 4208, bom dia. Continue a aproximação. Reporte marcador externo, 3 pousos baixados travados. Reportará. O Mike Eco Delta alinha e decola a partir da interseção de imediato. Gente, a linha decola de imediato a partir da interseção, Mike Eco Delta. Gente, afirmativo, porém, devido a por ter o corredor forte, ela terá que aguardar o pouso da aeronave na final. 9991, Fortaleza, 310 aprovado, decolagem da 10, curva à direita, subida Momo até Albo, após Albo, direto Proti. Após segunda rota, controle 119-8, aciona 5017. 3107. Total 991 no protegimento correto, chama pronto para acionamento. Reporte baixado travado, ajuste no 0 no 4. Reportará, 4208. Azul 4208, o vento 1-0 graus, 1-0 nós, o ajuste no 0, no 4, livre, pouso, pistão no 0. Livre, pouso, pistão no 0, 4208. Mais a portadora. Solo Salvador, é o Fênix 1-4, estacionado pronto do táxi. Fênix 1-4, livre, inicial táxi, aguardando o cópia. Livre, inicial táxi, aguardando o cópia, possível, já passou em quando, 1-4? Positivo. Alfa Índia Bravo, prossiga. Corine, equipe de solo, assim que o Embraer 190 da Trip concluiu o push inicial táxi, está livre. Fênix 14, pronto, cópia. Afirmo. Aprovado Salvador Vitória, conforme variação de altitude entre 1000 e 1000 pés e o 055. Decolagem da pistão no 0, curva direita para interceptar radial 180 do Salvador. Controle 119-8, o transponder 2640, comunicações com o CLPM Recife no Tango 18, alternando Tango 105. O Salvador Vitória com módulo da 0, curva direita, interceptar 190 do Salvador. Controle Salvador, 198, defesa aérea, tango 18, tango 105. Conforme a solicitação é para interceptar a radial 18.